no caqueado, desguiado, desguiado. Vai no caqueado, desguiado, do do do do do do do do. Eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado. Eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado, eu vou fazer o caqueado. Eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado, eu vou fazer o caqueado. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Toma na pressão, toma de ladrão. Toma na pressão, toma de ladrão. Para de dançar, sal, sal. Para de dançar, sal, sal. Ai, toma, vai, toma. Vai, vai, vai, vai, vai. Toma, toma, toma caqueado. Toma, toma, toma caqueado. Eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado. Segura meu caqueado, segura meu caqueado, segura meu caqueado, segura meu caqueado. Eu tô viciado, eu tô viciado, eu vou fazer o caqueado. Eu tô viciado. Qual a visão? Toma na pressão. Qual a visão? Toma na pressão. MC Biel BH. Mano, é só bom. Vai no caqueado, desguiado, do do do do do do do. Eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado. Eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado, eu vou fazer o caqueado. Eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado, eu vou fazer o caqueado. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Toma na pressão, toma de ladrão. Toma na pressão, toma de ladrão. Não para de dançar, sal, sal. Não para de dançar, sal, sal. Ai, toma, vai, toma. Vai, vai, vai, vai, vai. Toma, toma, toma caqueado. Toma, toma, toma caqueado. Eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado. Segura meu caqueado, segura meu caqueado, segura meu caqueado, segura meu caqueado. Eu tô viciado, eu tô viciado, eu vou fazer o caqueado. Eu tô viciado. Qual a visão? Toma na pressão. Qual a visão? Toma na pressão.